O momento que todos estavam esperando. Chegou. Eles chegaram! Os DJs que são referência da pressão no Pará! Já estão na área! DJ Gordo! O... Cadê você, maluco? Já tô aqui, ó! Ei, hey, DJ Dinho Pressão! Passa a visão! Bora que vai começar no Caribe! Welcome, my DJ! Segura! Galera do Crocodilo! Deixa eu começar! O Caribão tá mil grau! E vai começar! Bora, Boninho! Vai começar o bagulho doido! Um, dois, três, tchau! Impressão do Pará, Gordo e Dinho Pressão. Segura! E a galera vai jogando a mãozinha pra cima, pra cima, pra cima. E pode o bagulho! Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar deitada. Quem é cocô? Quem é cocô? Quem é cocô? Só quem tá solteiro aí, joga as duas mãozinhas pra cima aí, ó. Cadê o grito das mulheres sinceras aí? Cadê o grito das virgens? Quem bota fé que o Pai Sandu vai ganhar, joga as duas mãozinhas pra cima e dá um grito aí. Quem bota fé que o Remo vai levar a primeira do ano, dá um grito. Só quem tá feliz, joga as duas mãozinhas pra cima. Bate na palma da mão. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, três, dois, um. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pum. Sai, sai, sai da frente de Gordo e tá tocando. Segura que eu quero ver. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Bora, Augusto, filho da baladinha do Jurunas. Pa, pa, pa, bora pra cima. Olha o batidão, tá rolando e a galera vai dançando. Bora, maninho, bota na ela pressão. Quer dar pra babadinha, ela quer dar babadinha, ela quer dar pra você, ela quer dar babadinha, ela quer dar babadinha, ela quer dar babadinha, ela quer dar babadinha, mas ela quer o seu envolvimento, ela quer dar babadinha. Meu amigo Leonardo Oliveira já falou, ela quer o seu envolvimento, a bandeirinha já chegou firme e forte. Gordinho tão tocando e o show fica pressão. Gordinho tão tocando e o show fica pressão. Ela vem pro crocodilo pra pegar as de pressão. Ela vem pro crocodilo pra pegar as de pressão. Pra pegar as de ladrão, pra pegar as de ladrão. Confesso que o amor é minha. Foi você que jogou na pepeca. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. Que eu quero comer minha tcheca. Toma. Bora, Leonardo! Amigo Leonardo lá do Barreiro já falou, gordo! Toda a comitiva do Barreiro já aqui, ó! Esse é o BH. Bora, Leonardo! Mas ela veio me xingando, enchendo o saque, perguntando quem é essa perua aí. Vai, mas peraí. Mas peraí. Crocodilo. Paga as minhas contas, já não é da sua conta, o que que eu tô fazendo aqui? Doido. Mas peraí, vou te explicar. O nome dela é Jennifer. Eu conheci ela no clube. Nosso amigo Wallace Mafra. Foi tá na área. Nosso amigo Giovanni da Nike. Ele é sua primeira dama. O Alanzinho da Nike é sua primeira dama por aqui, ó. Obrigado pela moral. Dorinho da família Pitt. Você é a Natália aqui, ó. Enquanto isso, a gente vai mirando. Para as mamas do Nubê que eu vou levar essa pra ela. Vai ser da Lidinho Preço. Nosso amigo Danilo Ribeiro já tá na área. E aí, playboy do Rádio Shake, qual o papo, moleque? Bora tal. É o tal da estrada. O fã-clube oficial do Hungria, tá todo mundo por aqui, ó. Olha o camarote, vai dançando e o Dinho vai botando na pressão. Toma na pressão. Vai no caqueado, vai. Só as mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma. Só as mulheres que compraram o seu ingresso, que já compraram a sua gelada e que não depende de homem pra porra nenhuma. Joga as duas mãozinhas pra cima. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. As molecas já estão na fita. Agora. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro crocodilo, ainda pegava teus amigos. Gato guerreiro. Teus amigos. Bota nela. Ela tá no crocodilo, vestida de supreme. Ela treme. Eu sento e me acabo. Eu vou te apresentar o gigante croco primeiro. Crocodilo. Tu já sabe qual é. Com gordo e o Dinho é pressão o tempo inteiro. Pressão. Vamos lá pro croco. Cabelo na régua, ele olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Vem com o gordo e o Dinho. Bora, Jamaica. E aí, moleque? Vai, droga. E nossa amiga Adriana Parque, empresária Carla. Droga. E aí, Potter? O meu parceiro Emizinho, meu parceiro Ícaro Carneiro da Boutique Multimarcas, tá aqui, ó. Toma. E meu parceiro Comandante Freitas. Ele já tá na área, bora, Comandante. Comandante Freitas do Animal. E aí, meu parceiro Giovanni da Nike? É, DJ você. E toda a galera da Nike, bora, Luzinho. Você e sua esposa, obrigado, Luzinho. Eu vou te apresentar o gigante croco primeiro. Tu já sabe qual é. Com gordo e o Dinho é pressão o tempo inteiro. Vamos lá pro croco, que tá tudo bom. olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. E a galera, e aí, meu parceiro Ícaro Carneiro? Hoje eu vou ficar doidão, hoje vai ficar doidão, ele vai ficar loucão, hoje eu vou ficar. Hoje eu vou pro rolê, ei, ei, ei. E aí, Cristian Brindu? Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje esse é dele, esse é dele, ó. Na minha casa não, hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu não. É o playboy da favela. O comandante é doido, mano. Bad Boy, eu o Biquizinho do Revoltado Bob, casa, o Denil Suel, o Renan Cel, o Mauricinho virar. Arte Brinde, os nossos mal falados. Hoje eu vou virar, hoje eu vou virar, hoje eu vou virar. E o nosso parceiro Marcelo do Whisky, homem que comanda o Point Show, já tá aqui, ó. E hoje, sexta-feira, tem Point, e vai ser daquele jeitão. Vai ser assim, vai ser assim, vai. Hoje é rock doido, hoje é rock doido. Hoje é rock doido, hoje é rock doido, hoje é rock doido, hoje é rock doido, hoje é rock doido, hoje é rock doido, hoje é rock doido agora! Mais pólvora! E o amigo Del PDK já falou! Mais pólvora! Bora, Dieguinho do PDK! E aí, moleque? Bora, bora, Dinho, vai botando na pressão! Vai, vai, vai! Bora. Chama novinha pra cá, chama esse mini bruxo. Vem cá, vai, chama novinha pra cá, chama novinha pra cá, vem cá. E aí, batalha Eduardo? Chama novinha pra cá. E aí, meu parceiro Gato Guerreiro, boa parada. Chama novinha pra cá, chama novinha pra cá. Professor Kleber, você também, boa professor. Chama novinha pra cá, chama novinha pra cá. Cadê no Playboy? Sabe que não colar em virada? All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. E meu parceiro Robinho Playboy? Os top do comércio de janária. Um abraço a você, Robinho. Vamos fazer uma putaria no sapatinho, no sapatinho, eu e você. Os revoltados do pop aqui do animal. Vamos fazer uma putaria no sapatinho, no sapatinho, eu e você e as suas amigas no sapatinho, no sapatinho. Ei, ei, ei, chama a novinha pra cá. E nosso amigo Diego dos VIP de Marituba. Vai, chama a novinha. Ele é só a primeira dama, já no camarote, segura, Diegão. Ei, ei, ei, chama a novinha pra cá. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. E a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. A referência já tá no ar. A referência já tá no ar. Tá no ar. Já tá no ar. Já tá no ar. No ar, no ar. Gordo e Dinho pra cima. Com o Gordo e o Dinho. Pega meu animal. O bagulho vai endoidar, o bagulho vai endoidar, o bagulho vai endoidar, o bagulho vai endoidar, o bagulho vai endoidar. Vai endoidar, vai endoidar. E o nosso empresário Anderson da RA Boutique já tá na área. E o meu parceiro DJ Jeguinho já avisando que hoje, a partir das 4 da tarde, estaremos fazendo aí a live da nova coleção da Doug Gold lá na RA Boutique Loud. Vai ser assim, ó. Vai, vai, vai, vai, vira, vai, vira. Aí no telão aí, Nenê. A RA Boutique, a marca do Gigol. Você partiu pro coração, E se pra todos não quero mais. Família Tenoné na área. Pra você. Um abraço do Gino Pressão. Mudadas não iam dar. Eu quero ouvir. Agora veja um som. O nosso amigo Ítalo Gomes. Ele também tá na área. E aí, moleque? Minha amiga Verena também tá ali, ó. Agora vejam. E a nossa PDK também já na área. O jogo virou. Meu parceiro deu. Como esse mundo. Você, o Dieguinho, essa primeira deu mais, Dieguinho. Voltou. Segura a PDK. Agora vai sofrer na minha mão. Cara, provado sim. Isso, desgraçado, hein? Mesmo em solidão. Com a poderosa super. E meu parceiro Luilson também lá de São Francisco. Paulo Henrique. No som que ele dá mão. Crocodilo Prime. Eduardo Isabel, os cadeirantes do Bengola. É DJ Mel. E a família mais. O DJ Mulher. As pólvora de Coraci. Juntamente com a família Tenoné. Luísa Belense. Bora, mira, mais um. E o bagulho tá louco. E o bagulho tá louco. E o bagulho tá louco. E o bagulho tá louco. E o bagulho tá louco. E o bagulho tá louco. Aqui no crocodilo com os fugitivos do povo. É sua esposa. Rodrigo do Globo, toda a galera aqui, ó. Dadidas. Curtindo. Som do Anitta. Crocodilo. E aí, meu parceiro Jabá. É a nossa panelinha, mãe. Batizar essa música aí, ó. Essa música aqui eu tenho que batizar alguém, moleque. Aquele cara que adora comprar melissa. Peraí, peraí, deixa eu olhar quem é. Eu vou batizar pro Fiel essa música aqui, ó. O Netinho apontou pra ele. Alô, Fiel, passa o pano, passa o pano, passa o pano, vai. Já. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. As novinhas aqui do croco, elas me adoram. As novinhas aqui do croco, elas me adoram. Vem embora, que hoje eu tô que pouco. Hoje eu vou sentar com força, vou sentar com força. Hoje eu vou com força, machuca, se virou. Eu sou da boca agora, eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. E as novinhas me adora. E as novinhas me adora. E as novinhas me adora. E meu parceiro Netinho, deixa ele ganhar. Um exemplo de DJ. E aí, Netinho? Bora! A semedor está bem na área. Eu era feio e ninguém me queria. Essa aqui é do Fiel. Me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca. Tá batizado já. Uma moto e as novinhas me adora. E aí, meu parceiro Laudo Fugitivo. E as novinhas me adora. O Robson, o Jonas, show da galera aí, ó. Elas me adoram. E aí, meu parceiro tal da estátua, ele tá no animal. Crocodilo Prime. Hoje eu tô que pô. Hoje eu vou sentar com força. Alex do Lanche. Força, hoje eu vou sentar. Um abraço do Gino Pressão, Alex. Gino. Bora, bora, bora. Conhece. E aí, meu parceiro Igor Neves do Chute Certo? Fala mãe, fala mãe, fala mãe, fala mãe, fala mãe, fala mãe, fala mãe, fala mãe, fala mãe, fala mãe, fala mãe, fala mãe, fala mãe, fala mãe, fala mãe, fala mãe, fala mãe, fala mãe, fala mãe, Família Rock Sol. Eu sou Turini na produção. Por essa, nem o futuro esperava. Aquele velho whisky falsificado em 30 contas. Santorini. Conhece, conhece, conhece, conhece, conhece, conhece, conhece. explode o bagulho. Novinha da zona leste, é maior fodão a novinha da zona sul, é maior fodão a novinha da zona norte, é maior fodão a novinha lá da baixada, é maior fodão. Aponta pra safada que vem pro crocodilo e deixa o namorado em casa, que vem pro crocodilo e deixa o namorado em casa, a safada. Começou o rock todo, começou o rock todo, começou o rock todo, rock todo, rock todo, começou o rock todo, rock todo, rock todo, começou o rock todo, rock todo, rock todo. E o nosso amigo angolano, o motor Rafael, o Jonas da Nag, e o nosso amigo Rafinha, Rafinha Playboy, tá no berço, parabéns, moleque! A galera vai dançando assim, ó! E aí, Alex do Lanche, segura, moleque! Ele já tá aqui na minha ponta esquerda! Bora, vai, vai, vai com o batidão, tá doido! Chute certo no telão aí, ó. O chute certo. E é o paga na hora. E os bonés mais esperados chegaram. Bonés personalizados com a marca Crocodilo. Eu vou estar presenteando a galera aí com os bonés do chute certo. Segura aí, ó. Onda NSYNC. Uma pancada de sucesso. Amiga, a Railane Nobre e a Deise Rodrigues do Chute Certo estão aqui, ó. E lá vai boné do Chute Certo pra galera aí, ó. Agora! Eu abro a sua boca pra falar de mim, dizendo que vai falar por aí. Baixa a bola, aprende a amar uma mulher. Tá se achando só porque me levou pra cama e da boca pra fora falou que me JS Bicho Informática. Por favor, bota no telão aí, neném. Isso aqui pode fazer com meu parceiro empresário Everton. JS Bicho Informática. Já já tem mais boné do Chute Certo. Esse boné personalizado é muito firme. Te enganei. O pior do jeito que você fez. Eu não. Eu te usei. Te iludi. Te enganei. Arregaçando tudo! É o animal na área! Olha só, Dinho! Recebendo aqui no Comando Animal o nosso grande amigo DJ Dieguinho, o cara que faz parte também lá da RA Boutique. Por sinal, hoje, a partir das 4 da tarde, estaremos aí fazendo o lançamento da coleção nova da marca Duke Golden. E ele já vai mandar um recado junto com a galera aqui, ó. Alô, Dieguinho, chega mais! E dá um toque pra galera, o Caribe tá lotado, moleque. Tá do jeito que te gosta, né, Diguinho? Isso, meu parceiro. Meu parceiro, Dini Gordo. O Crocodilo hoje, arrepiando, detonando no Caribe Show. Tá lotado de ponta a ponta, meu irmão. E amanhã tem a live especial da segunda parte da coleção da Duke Golden na RA Boutique Lounge. Dini Gordo, Gordinho, botando pressão. E a galera que chegar lá e for convidado do Dini Gordo já sabe. Vai ter aquele desconto, subiu? R.A. Boutique Duke Golden, fechado com o gigante. Ah, aqui no Caribe! Bora, Dini, bora, Gordo! Valeu pela receptividade, viu? Tamo junto, é nóis! Bota pra cima, maninho! Música. Cheguinha desse jeito. Marca do Belo de no Brasil. E agora? Eu acordei pensando em te falar. Amiga Nanda Bruxinha. Pra lembrar. Pra dar. Tudo que vivemos por amar. Ricardo Del Dene. O Edson. Pensar. O moleque da Doug Golden. Você tava divertindo a net. O telo da cabanagem. No coração. Deixando acontecer o nosso amor. Mas pura e verdadeira. Quero ver. Você não sai da minha memória. Mesmo assim não tem mais volta. Pois me trocou. E a Beninha mais famosa do Brasil no telão. Não só de momento. Meu parceiro Ícaro Carneiro e a Boutique Multimarcas. Valeu. Segura aí, garoto. Eu te guardei nas lembranças que me deu. Tem mais uma. E aí, nenê? Bota a minha abelhinha no telão aí, ó. O meu parceiro Ícaro Carneiro tá aqui. Parceira do Gordudinho. Tenho uma história pra te revelar. Um segredo que não posso mais guardar. Tente ouvir prestando muita atenção. Só uma coisa peço, não se assuste não. Antes de te conhecer eu já te amei. Antes de te amar eu já me apaixonei. Sofri tão calado, guardei as palavras. Entre o medo e a verdade eu olhava para ela e ela não me via. Falava o tempo todo dela e ela não sabia. Pesquisei seu endereço, flores eu mandei. Quentura terrível, ele falou. Peguei o ônibus que ela iria pegar. Na próxima parada ela embarcou. E com olhar apaixonado, me olhou. Era você. Para a menina dos meus olhos que eu não. Mil graus. Para a menina que as flores e o cartão eu mandei. Pra anunciar que. Nosso amigo Bruno da CB. Admirada foi do Patrick Canela. Me perdoe esse tempo todo sem falar. Bem antes de te contar. Bruninho, Dedê, Vavá, Fantasminha. Os meus olhos. Tá todo mundo aqui, ó. Até que um dia dentro do ônibus aconteceu. As nossas vidas se encontraram. Obrigado, meu Deus. Banda. Banda. New Project. New Project. Uma realidade de tá. Fala, meu parceiro Igor Neves. Ele também já tá na área. E a galera joga a mãozinha pra cima. Deixa no batidão, deixa no batidão. Bora, meu parceiro, já bata a panelinha. Vai. Dinho! Foi bom te amar, não consigo esquecer o beijo seu. Olha o Bob da coxinha. Noite de amor. A número um da terra. Você me deixou de um jeito que não dá pra aguentar. Alô, Valdinha. Tá demais. Tá chegando aniversário do homem. Nunca pensei que pudesse existir um sentimento tão forte assim. E é por isso que eu te peço amor, não me deixe assim. Você me perdeu. E não sou mais de ninguém. Bora, Samia Torres. E aí, meu parceiro Léo Fugitivo. Onde você vai estar? Sassá. Ele que tá, viu o WhatsApp. Olha o tal da estátua. Ele e o Alex do Lanço. Essa dupla é muito forte. Quando eles pegam o pancadão no PV, é turbulência. E agora? Preciso te encontrar. Os alucinados. Tempo que passa. E também a Jairinha saúde aqui no camarote, ó. Não vou perder você. Um abraço. Eu sei que fui alguém. Nosso amigo Malzinho, Renan Miranda. Me ama. Bora seco da pedreira. O Gago Rei da Uva é aniversário da Thelma. Parabéns, Thelma. Eu preciso pedir perdão. Reconquistar seu amor. Sei que fui ok, mas voltei. E a clínica? Ei. Clínica Odontológica é Pop Dentes. Olha a clínica. Uma Pop Dentes no telão aí, ó. Sobe mais um. Revoltados do Pop! Porque e os nossos mal falados, bora, Helder! Mudou nossa felicidade. A mil grau hoje, né, moleque? Calma. Mil grau. Bora, Nilson! Com o vazio que ficou. Vamos dançar! Sem você. Nosso amigo doidinho. Vida. Os empresários da Seara. Vem e diz pra mim. E aí? Baby, onde você está? Agora. Bora, bolacha! Família Roxon! Encontrei o amor, mas sozinho estou. Só não posso explicar. Vou lá com a novinha, você sabe como é que a novinha quer uma moto, só tenho de colé. Vou lá com a novinha, você sabe como é que a novinha quer um carro e só tenho de colé. Tô comendo de colé. Dona Maria, sua filha tá bem. Dona Maria, sua filha tá bem. Rabali, rabali, vai. Rabali, vem. Rabali, rabali, vai. Rabali, vem. Mas se o baile não boiar, tu vai mamar até de manhã. Mas se o baile não boiar, tu vai mamar até de manhã. Cadê o loló? Me dá o loló. Cadê o loló, loló? Me dá o loló, loló. Cadê o loló, loló? Me dá o loló, loló. Cadê o loló, loló? Me dá o loló, loló. O DJ é moleque doido e tu sabe como é. O DJ é moleque doido e tu sabe como é. Aponta o seu amigo que é besta pra mulher. Aponta o seu amigo que é besta pra mulher. Aponta o seu amigo que é besta pra mulher. Bandida gosta de pressão, toda bandida gosta de pressão, toda bandida gosta de pressão. Depois do croco, sequência de ladrão, sequência de pressão, sequência de ladrão, sequência de pressão, sequência de ladrão, sequência de pressão, sequência de ladrão, sequência de pressão, sequência de ladrão. Você louca de vontade pra ter. É crocodilo. Cuidado, amigo de Cato Safadão. O André KDC comemorando o aniversário da Larissa Alves aqui, ó. Hoje vai ter muita. E a galera do conjunto Maguari. Pedro do Ian Gomes da Boutique. Vitrine Fashion. O Fabrício Lucas. Senta, senta. Laênio Rômulo. Senta, o nosso amigo. Senta, senta. O Edson faz gostoso de você, a Larissa. Parabéns, aniversário. Senta, amigo tio japonês das produções. As gatas top, o VV. Hoje vai ter putaria dentro do carro. Hoje vai ter putaria. Senta, senta, senta. Gabi amigo Davi, o Davi Cadeirante e o Felipe Cadeirante, o Netinho GDK. E aí, Netinho? Sabe por que eu voltei? Que isso, rapaz? Não tinha como viver na solidão sem você. Me aceite de novo. O meu amor vou te dar. Bora manter calma. Vai ser. Esse momento é o momento único. É o momento. A gente junta dois fenômenos do Caribe. Pra te dar de Hungria sentir. E crocodilo. Vem, amor. Vem, vem. Vem aqui. Vem, vem. Vem me amar. O que você é, Netinho? Eu sou GDK. Família Pinge da Cabanagem, Maulorinho. GDK. Você e sua esposa. Eu sou. Um abraço pra você, garoto. GDK. Já. É doido mesmo. Essa maluquinha por você. Na maluca pra fazer o pé. Assim é moral, a galera faz o quê? Galera da Nike voltando pra ferver. E disse é dia só carangolando. A dancinha do piso. Segura aí, ó. Treme, treme, treme. Galera da. E no meu telão. Treme, treme. O meu parceiro João do Gelo. Treme, treme. O rei do gelo da terra. Treme, treme, treme. Meu animal. Vai! Entra pai, entra mãe, entra filha. Quem era inimigo agora é amigo. Essa galera. Essa galera é uma tremenda panelinha. Tafa do gol, pressão. Puxa saco. E meu parceiro Marcelo Luiz. Tem emprego, tem real. Todo mundo faz parte da panelinha. Essa galera. Essa galera. Saúde, come o dinheiro na educação. Lá vem que essa equipe do Crau. E um pra ficar na banca. Bora, barro do Crau, você tá na área. Come o dinheiro da saúde, come o dinheiro da educação. Lá tem que comer bem caladinho pra ficar na panelinha. Se não sai, olha só quem vem aí, quem acabou de chegar. É muito puxa-saco que não dá nem pra contar. Quem era inimigo come junto com a família. Ego é muito puxa-saco. Pega, meu animal.